Manhã Sertaneja. Farmácias Aliança, Avenida Governador Valadares, número 195. WhatsApp 999990190. Preço baixo todo dia. Se você vai construir, reformar ou ampliar, traga o orçamento de sua obra até a nossa loja. LF Material de Construção. Temos os melhores preços e só trabalhamos com material de primeira. Aqui você vai encontrar o melhor preço para ter um menor custo na sua obra. Do alicerce ao acabamento, você encontra tudo aqui. LS Material de Construção. O passeio que você procura. Rua José Batista de Oliveira, ao lado da Cressol, em Simonésia. Telefone 33 98438-6468. Direção Luiz e Fernando. Supermercado Boa Vista. Preço baixo e bom atendimento é só aqui. Tudo em gêneros alimentícios, açougue de primeira, produtos de higiene, hortifruti e muito mais. Vale a pena você passar por lá e conferir. Supermercado Boa Vista. Sempre com ótimas promoções para você, cliente amigo. Rua Coronel Alves Costa, centro de Simonésia. Telefone 33 33 36 14 56. Direção Sebastião. Melhor farmácia é aqui. A Pague Fácil de você não esquece. Tem melhor preço e atendimento que merece. Fecha mês é na Pagfácil Simonésia. Venha conferir. Loras Live, 10 miligramas caixa com 12 comprimidos, só R$4,99. Nimia Julida, 100 miligramas com 12 comprimidos, só R$4,99. Ômega 3, 1000 miligramas com 60 comprimidos, R$24,99. Vitamina C, 1000 miligramas infervescente com 10 pastilhas, só R$7,99. Melatonina mastigável com 30 comprimidos, R$19,99. Paracetamol 750 miligramas com 20 comprimidos, R$6,99. Dipirona caixa com 30 comprimidos, R$9,99. Banho de creme Bioestratos 1 quilo, R$39,99. Kit Bioestratos, shampoo mais condicionador, R$34,99. Toalha umedecida Baby Free com 100 unidades, só R$9,99. Pomada para assaduras Baby Med, R$6,99. Fralda pacotão estrelinha, R$39,99. Você não pode ficar de fora. Venha pra farmácia Pagfácil economizar de verdade. Melhor preço é aqui. Avenida Governador Valadares, no centro de Simonésia. Teleentrega grátis, 33 99963 1151. Se prepara que a Pagfácil tem o melhor preço e muita promoção. A Pagfácil é a sua solução. A Pagfácil é a sua. Venha pra farmácia, preço popular. É preço pra gente economizar. Tudo em medicamentos com ofertas pra valer. Preço popular é a farmácia pra você. Farmacêutica pra te atender. Preço popular é a farmácia pra você. Pra você. Farmácia Preço Popular. A certeza do menor preço. Avenida Governador Valadares, número 282. No centro de Simonésia. Em frente ao Banco Sicoob. WhatsApp 33 98413 6717. Entrega gratuita. Farmácias Preço Popular. Barato de verdade. É na vermelhinha da cidade. Agora em Simonésia, edifica blocos estruturais. Com qualidade, força e leveza, fabricamos blocos de cimento de medidas variadas. Ficamos localizados no bairro Bom Sucesso, a 600 metros do posto JB de cima, divisando com o Rancho do Capixaba. Aqui você encontra preço, qualidade e bom atendimento. Nosso WhatsApp é 99993-1487. Falar com o seu amigo Jaci ou Aline Figueiredo e comprove a qualidade de nossos produtos. Atendemos Simonésia e toda a região. Simonésia e região, venha pro Arraiá de Ofertas no supermercado Só Trembão. Aqui você encontra os melhores produtos com grandes ofertas em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, frutas e verduras fresquinhas e o melhor açougue da cidade. Arraiá de Ofertas é no supermercado Só Trembão, Avenida Governador Valadares, número 108, Centro Simonésia. Telefone WhatsApp 33 98461 9796. Arraiá de Ofertas é no supermercado Só Trembão. Uai, compadre, esse gado seu tá meio magro, meio arrepiado, senhor. É, compadre, essa seca acabou com o capim. É, compadre, é só ir lá na Agropecuária Simonésia, senhor. Lá tem ração pra gado de corte, vaca de leite, lá tem uma ração pra vaca que rende 30% a mais de queijo. Lá tem a ração Baby Beef para confinamento, lá tem a ração pra frango, galinha, carneiro, cavalo, do jeito que você quiser, senhor. Uai, compadre, então vou lá agora comprar ração. Preocupa não, é só ligar no zap 33 99996 7965 que eles entregam aqui na sua casa. Uai, senhor, vou ligar lá agora então. Sob direção de Eduardo Medeiros e Juliana Pereira, venha para a Agropecuária Simonésia. Melhor preço é aqui. Agropecuária Simonésia, Rua Maria da Terra Costa, saída para Cachoeirão.